2198. Azul 4298, confirmando o solo 121, decimal 1. 211, 4298. Sol Salvador Azul 4298, liberou na sua escolha. Azul 4298, boa noite, autorizado Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, 4298. Decolado ao 03, chame controle Salvador 119 decimal 35. 935, boa noite. Azul 2782, final estabilizado a 3 milhas do estado. Azul 2782, ajuste 1020, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 140 graus, 089. 71020, livre pouso Azul 2782. Zero, American Star Trek approved. American Jitter 0-11, call me ready for taxi. Okay, push back start for critical, call you ready to taxi, American 230. Salvador, boa noite ao Rio 5974. Final do amor, zero. Rio 5974, ajuste 1020, tráfego avistado, continue aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguardando a autorização, 5974. Azul 2782, no solo 10, lembre a pista direita, chame solo 121, décima 1. 121 no solo, obrigado, boa noite, 2782. Boa noite, Azul 2782, Ivan na Eco. Azul 2782, boa noite, autorizado Alfa e Kilo, até o pátio 3, atenta ao sinalizador naquele pátio, 2782. Alfa e Kilo, até o pátio 3. É, se deslocando do sinalizador 272. Seus ouvidos, 5974. Four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, Salvador, boa noite, é o Charlie Mike Papai, estabilizando o localizador da VLS X-Ray, da 10. Charlie Mike Papai, ajuste 1020, continuar a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Mandando autorização, Charlie Mike Papai. Livre pista direita, chame solo 121, décima 1. Vamos lá, solo 21, 1. Autorizado Alfa e Kilo, até o pátio 3, atento Sinas, eu tenho aquele pátio 5974. Alfa, Kilo, no pátio, atento Sinas, 5974. At holding point for the 10, when you're ready, contact the tower frequency 118.905. American 230, have a good flight. Could be India, they're holding point 1110, we're expecting a taxi American 930, thank you. 3, fundo 3, continue a aproximação, ajuste 1020, aguarde a autorização de pouso. Aguardando a aproximação 3, 0, 2, 0. Fireman, 2, 3, 0, 1, 2, I'm pressing 1, 1, 0, ready. Texan 2, rounding point. Maintain rudder point. Call in, we're ready. Sir, we are ready now, American 2-3-0, continue. Okay, American 2-3-0, maintain holding point. Alright, we'll go to the holding point, American 2-3-0. Charlie Mike Papá no solo 17, leve pista direita, chame solo 121, décima 1. 211, graças a liberada Delta, o Mike Papá. Charlie Mike Papá. Boa noite, Charlie Mike Papá, livrando na Delta, vai pro hangar da Aerostar. Aerostar, sente autorizado Alfa, chame Graça Juliette, Charlie Mike Papá. Ele vai com a paciência. Chamaram na Alfa e Juliette. América 230, mantém a posição. Mantém a posição, we'll hold position here, América 230, we'll come. Yes, Charlie vai com a American 230, clear to line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, American 230. Taxi Lima, Charlie Mike Papa. Ok, atualizado ingresso a Juliette, grande parte, chamará para ingresso a Taxi Lima, Charlie Mike Papa. Continuar 6313, no solo 19. Chame solo 121, décima 1, livre pista direita. 3-1-9. Continuar 3-1-3, autorizado Alfa Juliette, portão 04. America 230, clear to take off runway 10, wind 160 degrees, 06 knots. 06, clear to take off runway 10, America 230, thank you. Mike Quebec, na Quebec pelo cruzamento 1735, chame torre 118, decimal 95, Charlie Mike Papa. Que Lima, Mike Quebec, na Quebec para cruzamento 1895, Charlie Mike Papa. 230, airborne at 21, call with Salvador Approach Control, 119 in decimal 35. 1935, American 2301. Salvador American 230, with you climbing out of 1500 feet, 4360. Change to 119 decimal 35, America 230. Papapapá, Charlie mais papá, autorizado o cruzamento, reporte, lembrando na... na papá. Sim, Matheus, vai estar autorizado o cruzamento, eu vou passar alisando mais papá para a maioria da papá. 6-6-0-0. Sou Salvador, 165, estabilizado na final LS, com tem baixado travado. Samba 65, ajuste 1020, pouso autorizado, pistão 0, vento 140 graus, 06 noite. Autorizado pouso 10, rumba 65. 5, no solo 35, livre pista à esquerda. Suma 65, observe sinalização no pátio militar ao estacionar, frequência livre. Autorizado, Guarulhos conforme rota, plano de voo, nível 360, decolo no zero, primeira curva direita, perfil e saída, Dael Leda Motiva, transponda 5076, controle 119, direção 3, Roxana 6313. Alfa, conforme o plano de voo, 360 autorizado, da 10 decola com curva direita, da Euleta, ótima, 5076, alcance Mondeles, 11935, controle. Correto, cotejamento, chama pronto para o 04. Chama na graça. Salvador, boa noite, azul 4980, Yankee. Azul 4980, boa noite. Informação com o Salfa. Pronto, pode. Tá pronto. Azul 4980, autorizado Recife, na prisão número 7, nível 350. Decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Puca, transição Caju, aciona 5102, controle 119.35. Pisado Recife, Aprisulo 7350, decola da 10, esquerda Puca, transição Caju, 5102.1935. O controle. O azul 4980. Azul 4980, apenas confirmando o transponder 5102 no 1 no reporte para o pushback e acionamento. Assim, 5102, ela vai reportar para o pushback. Igual ao 246. Pro 246, prossiga. 246, no localizador, visão com a pista bem baixo travado. Pouso autorizado, pista 10, 150 graus com 109. Ajuste no 020. Leve pouso, pista 10, eu vou no 246. A transição é Aracaju, é isso? Afirmo, transição Caju. Torre Salvador, muito boa noite, Azul 4235 a 2 milhas do Stand. Torre Salvador, é o Azul 4235. 4235, boa noite, aguardando o pistoleiro, hein? Ali aguardando com 265. 46 aos 42, direito no 211. Meia. Boa noite, autorizado táxi V Alfa, Juliette, portão 2, despacho 1. Alfa, Juliette, portão 2, 2416. Aos 4, direito no 211. Direito 211, azul 4235. Solo Salvador, muito boa noite. O azul 4235. Azul 4235, boa noite, autorizado táxi de Alfa, Juliette, portão 9. Alfa, Juliette, portão 9, azul 4235. Salvador, Azul 4980, posição 1 para o estacionamento. Azul 4980, após o parqueamento do Boeing da Gol no 2, coordene com a equipe de Saulo e chame táxi. Assiste após a aeronave da Gol parar na posição 2, autorizado para o chefe de estacionamento, 4980. Para o táxi azul 4980. Temos 58 a bordo, autonomia 3 horas e 50, Aracaju. Azul 4980, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 118 decimal 95, ajuste no 020 por voo. 020, livre táxi via Índia, 4-0-1895, azul 4980. Salvador, o azul 4980, por espera da 1-0. 4980, autorizado aqui na decola pista 10, 1-4-0 grau, 08. Aí decola pista 1-0, azul 4980. Oi, Salvador, boa noite, eu chamei 622. Thank you. Francisco, Rio Salvador, bom dia. Boa noite, Rio 5972, estabilizado em LS, avistando, se está bem. 5972, continua a aproximação, agora pista livre. Guardando, Rio 5972. Autorizado estiver em funcionamento, reporte fácil. Autorizado, reportamento. 62-2458, direito no 211. 211, 62-2. Paulo, boa noite, 62-2-4. 6224, boa noite, autorizado táxi V Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa, mantenha sua Juliette, já precisa. Rio 5972, pouso autorizado, 140 graus, 08 nós. Autorizado, pouso, está bem, Rio 5972.